3858, boa noite. Para Salvador? 3858, teria saída prevista para Fortaleza, por gentileza? A cópia, aprovação do 370, copia? Tá, beleza, copia, tá, 3858. TAM 3858, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, aerovia UPA, Zulu 19. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés a terceira mira. Após iniciar a curva pela esquerda, perfil de subida Momo, Cogbo, transição Foque. Correção, transição Froti. Controle 119-8-28-95, acione o código 5123. Fortaleza 370, Aprezulo 19, decorda 10, mantém a proa até 2 mil pés, após as 3 milhas esquerda, no perfil da Momo, transição Cogbo, após Froti, 19-8 é o controle, 5-1-2-3 é o transponder, TAM 3858. Portão 3, chame pronto. Chamará, TAM 3858. TAM 3662, quanto é a velocidade de cada? 259, 3662. Ciente. Passaria do 2224, quanto a velocidade de cada? 2409, passaria do 2224. IP 5591 no solo aos 47, livre à direita, e chame solo em 1219, boa noite. 219, obrigado. Solo, Tripe 5591, livrou. 5591, Alfa, Kilo, Pat 3, autorizado, tá? Alfa, Kilo, Pat 3. Vamos ver aqui, é remoto 04 do Pat 3, aqui. Obrigado, agora tá. Direto 2224, desce até 4 mil pés, que negão no 02, direto Duna. 4.012, autorizado, voa direto Duna, passa 2224. Vereda 2224, informa o tráfego 3 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, está mantendo 3 mil pés. Bravo Eco 58, não interfere. Mantendo o tráfego, é o mesmo que o passando 2224. Whisky Golf Kilo, informa o tráfego 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, está passando 075 até 4 mil pés em descida. Fala, 216, Aracaju, já temos aprovação do nível 190, pronto para cópia? Salvador, Aracaju, nível 190. Decola pista 10, curva esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Caju. Controle 19.8, 198 controle, 18.954, acione 5126. Correto, parte 3, chame pronto, trepe. São 3662, estabilizou? Eu boto, 3662. 3662, completa sinal, torre 1 no 895. 895 para 3662. Solo Salvador, no 889 da Gol, ciente da informação Oscar para o Galeão, Procópio. Já é a Alfa agora, altitude no 0, no 2. Não tem nenhuma informação mais significante. Temperatura 26 graus. O Galeão para 22h45, confere? Leão. Só um instante para copo, gente, né? Aguardando. No 604, acionando a identificação, desce até o 050, chegada Mari. Golf Kilo, desce até 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Olá. Livre pouso 62, pista 10, vento 100 graus, 12, tá, hein? Livre pouso na 10, tá 3662. Acionar a identificação, desce até 4.000 pés, quem negar 1 no 0 no 2, chegada ponte. 4.0, 1 no 2, chegada ponte. Decipou, chegada 2. Localizador 2224, passareto. 2224, torre 1 no 895, pouso. 2895, obrigado, já 2224, passareto. Salvador, muito boa noite, parceiro 2224, no localizador. 2224, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Fazendo 2224. 509. Gol no 604. Obrigado. Redução 2509. 2509. 2, solo 55, direito 219, solo. Direito 219, tá. Salvador, boa noite, 3662, livrando. 3662, táxi autorizado, Alfa Juliette, pátio 1, portão 01. Pátio Juliette, do 01, para 3661. Checado passado do 2824. Foi, galera. Whisky Kilo, Torre Uno no 895. Bela, boa noite. Boa. Whisky Golf Kilo. Kilo, continua a aproximação, vai para o 17 ou no 0? Vou no 7, Jô. Kilo no 0? Negativo, vou no 7. Ok, para o 7, então mais próximo, estou autorizado a desviar para o final no 7, reporte na final, Kilo. Pega na meta no 3, solta 3858. Volo 604, redução 2209. 2209. Doutor, meus companheiros vão passar a cabra, estacionar à sua direita no portão 01. Após autorizado, chame táxi. Após a companhia no 1, inicia, solta 3858. Salvador teria autorização 2, 2, 3. Até seu banco, se eu não receber o código de transporte, eu vou solicitar junto ao centro, só um instante, por gentileza. Pois é, obrigado. Direito, seu solo 59, direito 1219, senhor. Direito 1219, tá já 2259, passa a letra. Gol no 889. Copia. Salvador Galeão, nível autorizado ao 360. Via Pesulu no 0. Após SMAP, o restante conforma a rota do plano. Pista 1 no 0. Decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha. Após a curva pela direita. Perfil subido da El, linda, após linda, direta, posição bridge. Controle 199, décima 8, 2895. Acionou o código 5125, aguarde cotejamento. Passaria 2224, autorizado direita, alfa, esquerda, quilo, bate 3, posição remota 2. Direita, alfa, esquerda, quilo, remota 2, obrigado, boa noite, 2224, já. 889, coteja. Autorizado Galeão, 360, outro Zulu 90. Decolada 10, com curva direita, após 2 na 2000, terceira milha DNS, Salvador. Alfa, Zulu 90, mate, pode mate e prossegue conforme a rota. saída da Euleda ali da Brito, controle 5-8, transponde 5-1-2-5 e a torre em 18, mais 8-8-9. 5-1-2-5, portão 8, pronto. 5-1-2-5, vai reportar pronto, do 1-8-8-9. Salvador, boa noite, Oxenay, 6-3-10, salve para Recife. 6-3-1-0, Recife, já temos a aprovação 3-5-0, Alfa Confere, 1012, aguarde 4. Pois é. Bono 604-2009. Zé 604. Bono 604, desce até 3.000 pés. QNH 10, 1.2. 1.012, 604. Com 3 horas e 30. 715 a bordo, altímetro no 012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, com voo. E Alfa, 295, ligando, vamos, boa noite. Zero, pronto para a cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Saída Fuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5120, coteja. Autorizado Recife, 350, Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju. 19.8, controle 5120, transfora. Ferramenta correto, chama para prospeccionamento. Voltará. 118.95. Salvador, pode estar pronto, Santo 3258. 3258 autorizado, linha de decolar, vento 00 graus, 129. Linha de decolar, Santo 3258. Desce até 2.000 pés, está autorizado e ele é responsabilizado. 2.000 autorizado e ele é responsabilizado. Já chamou para o táxi. Ilha S, Oxenay 6-3. 6-3-1-3, torre 1 no 8-9-5. 8-9-5, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Oxenay 6-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 313, continua aproximação, vai autorização de pouso. Continua na aproximação, China 6303, baixado e travado. Decola aos 06, controle 19, acima 8. 19, 8, 3, 8, 5, 8, boa. Que é 3, 1, 3, cheque 3, 1, 0, 0 graus, 1, 2, 2. Baixou e travou, Xanai 63. 8, boa noite, contato radar, faz uma 370, Momo da presente. 370, vai Momo, 3, 8, 5. Ground São Salvador, é Charlie Serra, capa November. Boa noite, é pedir autorização para mover a aeronave de um parque 1 da posição 11 para a posição 9 do parque 3. Que aguarde. Ok, obrigado. 604, também a direção 10. 604, continua a aproximação, vai ter um pouso. Ok. Altímetro 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, com voo. Ponto de espera torre 1295, chegando é 96 a bordo, 096. Gente, 096. Obrigado. Volo Salvador, boa noite, 6313. Boa noite, 6313, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Para a Juliette. Charlie Serra, Kilo November, autorizado o início do reboque, reporte no através do portão 8. Serra, Kilo November, na escuta. November na escuta. Do 4298, acionando a identificação, desce até o 050, chegada Mari. Bom, 3, táxi via Juliette, portão número 4. Via Juliette, senhora, portão 4. São 4, João, aos 11, direita, 29, João. Lagoa 1604. Torre 1889, Lagoa 1. 889 autorizado, aliás, mantém o 0. Aliás, mantém. Muito boa noite, Lagoa 1604. Boa noite, no 1604, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, acusante da Juliette, Lagoa 1604. Aciona a identificação, desce até 4.000 pés, que negão no 0, no 2, chegada ponte. Bom voo. 2.085, boa. Cadê pronto, 1.889. Livre decolagem, 1.100, 1.289. Livre decolagem, 889. Qualquer flight level 050, bom for arrival. Alpha arrival, descending 050, bom for arrival. O 9 decola aos 14, controle 19, desse 1 a 8. Obrigado, o Salvador Trip 5216, apoio para puxa acionamento parte 3. Autorizado, chama para o táxi. 7. Colo 604, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, colo 604. Afirmativo. Obrigado. Aquilo 9 não escuta? November na escuta. Aquilo November, this is Salvador Ground. Azul 4298, desce para 2000 pés, que é negar 10 no 2, direto do não autorizado ILS, posso utilizar. Azul 2000, 0 no 2, posição na puta 8. Ah, firmo, vai aguardando através da posição 8, aguarde para prosseguir para o pátio 3. Ok, eu estou aguardando, obrigado. O Kappa November vai prosseguir até através do portão 612 agora, vai aguardar através do 612. Ó, Kappa, Kappa November avançar pro portão 612. Salvador, mais uma vez, muito boa noite, passada do 2224. Tendo a informação Bravo, está na posição 243. Tem possível autorização para Juazeiro do Norte. Sem ser previsto lotar, aguarde cópia. Lotado, Bravo, saída, aguardando cópia 2223, passada. Solo 35216, pronto para o táxi, CPOB 58. Autonomia 3 horas, alterna. Salvador. Altímetro no 012, 58 a bordo, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1895, bom voo. Via Índia Alfa, colocando ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho a todos. Solo, prossiga, por gentileza, saída por 2224. Pronto para a cópia? Sim, pronto, cópia 2224, a portaria. Autorizado Juazeiro do Norte, nível 190, saída lotar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5134, proteja. Autorizado 190, Juazeiro, decola da 10 esquerda no perfil da lotar. Controle de saída 198, aciona 5134, passada 2224. Planejamento correto, tem estimado para o início do pushback? Aproximadamente mais 5 a 7 minutos, 2224. Gente, chame pronto. Chamei pronto, 2224. Solo, bom dia, 5393, para João Pessoa. 393, aguarde cópia. Salvador, trip 5216, muito boa noite, próximo ponto de espera pronto. Autorizado, ingressar, alinhar e decolar, 1100 graus, 1295216. Livre decolagem, trip. A transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, controle 1998, aciona 5142, coteja. 190, Golfo 77, está na Cuca Aracaju, 198, controle, 1142, aciona. Planejamento correto, chame para pushback o sumamento. Tango que o November é autorizado até o pátio 3, reporte ao término. Tango que o November é autorizado até o pátio 3, copiou. O Salvador, passada do 2224. Prossiga. consegue alertar a R-Nave? R-Nave? O pulo azul 4235 após a pressão, pulo da seguida? Mas o 235 após pelo desce até 2000 pés, que negão no 02 está autorizado e ele é responsabilizado. Pelo 2000, nível elétrico, mas foi por isso. Olhe, Salvador, boa noite, voo 1076. Voo 076, está na identificação, desce até o 050 na chegada Mário. 050, chegada Mário, 0. Tudo bem. Azul 4298, aliás, está? 4298, completa final, torre 1895. 1895. 1895. 95. Controle Salvador, cordial boa noite, trip 5216, decolando a sua escuta. Trip 5216, contato radar, sabe manter 190 Pucaracaju. 190 Pucaracaju, trip 5216. Sente o 4298, cheque trem autorizado, pouso, vento 100 graus, 12, não é? Pouso, reportará o trem azul 2-2-4, a saída RNAV correspondente é Lotar 1 Alfa. A Lotar não é RNAV. Tá bom, então já chamo aqui, obrigado. 2-2-9, 4-2-9-8. 2-2-8-3, 10-2-2000 feet, 28-1-0-1-2. Clear the left sign, report established. Thank you. Descending 2010-12, and we'll call you established on the island. Hello, Pan 083. Azul 4235, estamos levando o ILS pistão da zero. 4235, completa final, torre 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4235, uma milha para externo. Ciente, continua a aproximação, a autorização de pouso 4235. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5122, coteja. Autorizado Natal 370, Flora Perzulu 10, decolada 10, curva esquerda, Puca Zipar, controle 198, zona 5122, outra 3662. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. 42 à noite, eu solo aos 2000, arriba direita, 219 só. 076, desce para 2000 pés, que negar 10 no 2. Está autorizado Duna e o ILS também. Reporta estabilizado. Direto Duna 2000, da DLS 10. Astrolado, azul 4235. Boa noite, Gol 9604. Boa noite, 9604, cópia Fortaleza. Cópia Fortaleza, sem informação aqui. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, décima 8, aciona 5131, no coteja. Autorizado, conforme Fortaleza 370, a Perzulu 19, decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída a mão, transição FROT 19, 8, 1.8 de saída, 5131, código transponder para o voo 1604. Fechamento correto, chama para pushback sumamento. Você está pronto, voo 1604, obrigado. Tango Salvador, é Tango Kappa November. Prossiga. Tango Kappa November. Ground Salvador, é Charlie Serra, Tango Kappa November. 5083, complete your left final, contact now Salvador Tower 118, dismount 95. 118, 95. Obrigado, Europa 583. É livre, boa noite. Solicita, se possível, nível final 150 e pro de Aracaju. 5216, aguarde coordenação com a Recife. Obrigado. 8 direita, 219 só. Direita, 219, 423. Salvador, Europa, Ciro, 83, good evening. 83, continue, approach and send by full landing, please. Continue, Europa, Ciro, 83. Desce, se mantém a 150 final e voa Aracaju. 150 como final, voa Aracaju. Muito obrigado, Trip 5216. 23. Passa tudo, 43, 423. 7. Atenção, tudo visual, e tá 1 na frente. Gente, India Delta Papá. Boa noite, minha 310 Xanel. Está no gate 6, puxa back o treinamento. Autorizado, chama para o táxi. Valeu, copia. Afirma, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. To land in this 100 degrees on tracks. To land in Europa, see you at the same. É 313, pronto para a cópia. É 313, pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da El, Leda Bridge, após Bridge, Perzulu 16. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5140, coteja. Treinamento correto, chantará pushback som lento. Afirmo, parte 3, posição meia dúzia. Parte 3 de Aquilo, posição meia dúzia, 422, 5 graus. Ei, QNH 10, 13, e reporta atingindo 3 mil pés. Tá 9907, aciona a identificação, desce até 4 mil pés, QNH 10, 13, chegada bom. Leave to the right and call 121, decimal liner. Copy, 1219er, and now leaving the runway over 508. 121 decimal liner. 121 decimal niner, Europa 083. Ground, good evening, Europa 083, runway is located. Europa 083, taxi via Alpha, report before Juliet. Alpha before Juliet, Europa 083. Recife, ano 2685, bom voo. 2685, obrigado, bom trabalho. Good evening, Rio 5972, flight level now 320 down to flight level 170, is Bravo for me. Rio 5972, qualquer dentro, descendente to flight level 050, bom for arrival. Now flight level 070, bom for arrival, correct? So from level 05 or 070? 050. Roger, 050, Rio 5972. Uno 076 no ILS. Uno 076, torre Uno 895. 895, boa noite. Já data papai, forme nível de voo que passa. Juliet. Maintain before Juliet. Pá. 10. 076, reposte bem checado, final 10. 076, já está baixando o trabalho. Gente, liga o pouso, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Trip 5393, pushback estacionamento. Gente, aguarde, já temos aeronave no pushback no pátio. Guardar. Confirme? Qual o fundo de pássaros que tem aí em Salvador, hora aberta? Suja. Tia Data Papai, não tenho nenhum reporte de pássaros. Não. Aqui só tem fundo de pássaro aí na vigiada. Não vai matar o carro, vai só isso aí. Contacte o Chanel 6310, está com 153 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia até o Natal. Confirma a autonomia? 3 horas e 20. 5153 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 18-95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera, sendo nada, 102-95. So 083, please set transponder to standby. Done. Total 9907, mantenha o perfil da chegada. Manterei. Salvador, está 3662, estacionamento no 1. Aguarde, 3662. Aguarde. Europa 083, taxi via Juliet Gate 10. Via Juliet Gate 10, Europa 083. Delta Papai já tem condições visuais para prosseguir para 17 ou vai manter o perfil da chegada e vai fazer o ILS? Quando eu vou com a Delta, tem interrompo que eu vou lá. Delta Papá, para o sequenciamento, faça uma rota pela direita na posição toque. Exatamente, uma rota pela direita. 6310. 076, solo 39, direito, 219, solo. Direito 219, gol na 076. Até 2000, pés, gol no 013, reportará estabilizado, total. Está finalizando o pushback, vai passar no táxi na retaguarda. Solo 2224, Passaredo, POB 6120, 7 horas, alterna Fortaleza para o táxi. 6120 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18-95, bom voo. T3 autorizado, pátio via Índia e Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Paulo, boa noite, o voo no 076 livrou, na Alfa. Boa noite, no 076, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, voo no 076. 35393, observe Passaredo saindo no táxi, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 393. Decolagem 6310, vento 10 graus, 10 mais. Livre decolagem, pista 10, chanel 6310. 076, táxi via Juliette, portão 3. Juliette para o 3, cola 076. Right heading 220. Right heading 220, Rio 5972. Mais uma vez, muito boa noite, passageiro 2224, próximo ao ponto de entrada 10. Passageiro autorizado a alinhar e decolar 10, vento 100 graus, 8 nós. Alinhar decolada 10, passageiro 2224. E a 310, com os 41, controle 1, 9 em cima 8. 198, boa. Salvador, boa noite, é o 6310 da Xanena, só escuta. Oxanena 6310, contato com a Gassab, mantenha 350, saída PUCA. O 6310, saída PUCA, 350. Se possível, autoriza voar Aracaju? 6310, aguarde. Controle Aracaju 35, 105, tem a chave, passei Conde 1140. É, desculpa, controle Salvador. 5555, contato radar passando Conde, voa Bonfi para chegada Bonfi e reporta para descida. Bonfi para chegada Bonfi, portarei descida 35555. Oxanã 6310, recife na autorizou Aracaju. Inicialmente voa Jama. Inicialmente Jama, 6310, grato. Rio 5972, resume navigation, direct pelo. Direct pelo, Rio 5972. Fala para ingresso, pátio principal. Tá? Delta Papá, abandone Hortana proa 085 e aguarde vetoração para o ILS. Direita proa? 085, esquerda 085. 085 até 3000, olha o direita proa é? Radial 300 do VOR de Salvador. Contato pela radial 300 do VOR de Salvador. Salvador, boa noite, passageiro 2224, transfere. 21709, 5972. Total 9907.